de Carira, paredão da pessoa. Areia Divulgações, MT Divulgações, Venâncio divulga a história de... Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida bem aberta foi mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém disse, tô sempre comigo, palavras ao vento e voo. E foi, foi amor, eu sei. Meu coração despedaçou. Foi amor, eu sei, foi. Pedi muito pra você ficar, mas já tinha outro alguém. Já era tarde pra implorar. Se foi porque quis e teve motivos pra não ir, eu sei que isso vai passar, mas hoje dói. Busca do meu parceiro Tarcísio do acordeão. Tamo junto, meu vaqueiro. Alô, meu parceiro Diego Estilo CDs. Everton Son, Paredão, Fado e Barão. Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida bem aberta fui mexer. Coração tava rendido, pois sabia que existia amor. Alguém diz, com sempre comigo, palavras ao vento e voo. E foi, foi amor, eu sei, foi. Mas você me magoou quando abriu aquela porta. Meu coração despedaçou. Motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói.